Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Acorda! Tá na hora de trabalhar. Chegou mais um Café Brasil. De você eu não quero nada, viu? Só um pouquinho de atenção. Vamos fazer um programa juntos, hein? Pois é, hoje o tema é bravo. Eu vou tratar de solidão. E para começar, um petardo de Fernando Pessoa chamado Uma Maior Solidão. Uma maior solidão lentamente se aproxima do meu triste coração. Enevoa-se-me o ser como um olhar a cegar, a escurecer. Jazo-me sem nexo ou fim, tanto nada quis de nada, que hoje nada o quer de mim. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Solidão. O que é solidão, hein? Eu fui buscar a definição, procurei na internet e achei uma interessante. Primeiro apareceu como sendo de Chico Buarque. Depois achei a mesma definição assinada por Chico Xavier. Eu não sei de que Chico é, mas vale a pena. Quer ver? O que é a solidão, hein? Solidão não é a falta de gente para conversar, namorar, passear ou fazer sexo. Isso é carência. Solidão não é o sentimento que experimentamos pela ausência de entes queridos que não podem mais voltar. Isso é saudade. Solidão não é o retiro voluntário que a gente se impõe, às vezes para realinhar os pensamentos. Isso é equilíbrio. Solidão não é o claustro involuntário que o destino nos impõe compulsoriamente. Isto é um princípio da natureza. Solidão não é o vazio de gente ao nosso lado. Isso é circunstância. Solidão é muito mais que isso. Solidão é quando nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa alma. A solidão é fera, a solidão devora. É amiga das horas, prima irmã do tempo. E faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. A solidão é fera, a solidão devora. É amiga das horas, prima irmã do tempo. E faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. Solidão, a solidão é fera. Que som delicioso! Esse é o grande Alceu Valença, que nos brinda com um de seus maiores sucessos, Solidão. Alceu é um dos mais instigantes artistas brasileiros. Eu assisti a um show inesquecível dele na PUC em São Paulo nos anos 70 e virei fanzaço. Alceu Valença vem lá de Pernambuco. Formou-se em Direito em 1970, mas só exerceu a profissão durante 2 meses. Sorte nossa! A solidão da noite, a solidão da rua. Solidão é fera, solidão devora, é amiga das horas primeiras. Pesquisando sobre solidão, eu achei uma poesia simples e interessante de Maria do Socorro. A poesia se chama Só. Não nasci para ser sozinha, detesto a solidão. O barulho do silêncio machuca o meu coração. Quem me dera eu pudesse o tempo fazer voltar. Com certeza, certamente, viveria diferente, sem ter nada a lamentar. Agora tudo passou, a saudade dissipou. Os sonhos que um dia tive, hoje sou o pé no chão. Não vivo na ilusão, às vezes na solidão. Café Brasil. Mas, para falar de solidão, que tal recorrer a um mestre, hein? Um mestre que sempre aparece nesse nosso cafezinho, Rubem Alves. Sempre ele, e desta vez com um texto chamado A Solidão Amiga. A noite chegou, o trabalho acabou, é hora de voltar para casa. Lar doce lar. Mas a casa está escura, a televisão apagada e tudo é silêncio. Ninguém para abrir a porta, ninguém à espera. Você está só. Vem a tristeza da solidão. O que mais você deseja é não estar em solidão. Mas deixa que eu lhe diga. Sua tristeza não vem da solidão. Vem das fantasias que surgem na solidão. Lembro-me de um jovem que amava a solidão. Ficar sozinho, ler, ouvir música. Assim, aos sábados ele se preparava para uma noite de solidão feliz. Mas bastava que ele se assentasse para que as fantasias surgissem. Cenas. De um lado, amigos em festas felizes, em meio ao falatório, aos risos, à cervejinha. Aí, a cena se alterava. Ele, sozinho naquela sala. Com certeza, ninguém estava se lembrando dele. Naquela festa feliz, quem se lembraria dele? E aí, a tristeza entrava e ele não mais podia curtir a sua amiga solidão. O remédio era sair, encontrar-se com a turma para encontrar a alegria da festa. Vestia-se, saía, ia para a festa. Mas na festa ele percebia que festas reais não são iguais às festas imaginadas. Era um desencontro, uma impossibilidade de compartilhar as coisas da sua solidão. A noite estava perdida. Solidão. Você está ouvindo outro grande sucesso chamado Solidão, composta por Carlos Cola e Chico Roque, na voz de Sandra Cristina Frederico de Sá, a Sandra de Sá. Cantora e compositora, filha de baterista, Sandra de Sá nasceu e foi criada num subúrbio carioca de Pilares. No fim dos anos 60, passou a frequentar os bailes de soul music da região, organizados pelo movimento Black Hill, ganhando vários prêmios como dançarina de soul nos festivais locais de black music. Em 1980, abandonou o curso de psicologia para dedicar-se exclusivamente à música, participando do MPB 80, festival promovido pela Rede Globo, no qual defendeu a composição Demônio Colorido, que apesar de não ter vencido o festival, tornou a cantora conhecida nacionalmente. Retornando ao texto de Rubem Alves, faço-lhe uma sugestão, leia um livro, A Chama de uma Vela, de Bachelard. É um dos livros mais solitários e mais bonitos que jamais li. A chama de uma vela, por oposição às luzes das lâmpadas elétricas, é sempre solitária. A chama de uma vela cria, ao seu redor, um círculo de claridade mansa que se perde nas sombras. Bachelard medita diante da chama solitária de uma vela. Ao seu redor, as sombras e o silêncio. Nenhum falatório bobo ou riso fácil para perturbar a verdade da sua alma. Lendo o livro solitário de Bachelard, eu encontrei comunhão. Sempre encontro comunhão quando leio. As grandes comunhões não acontecem em meio aos risos da festa. Elas acontecem paradoxalmente na ausência do outro. Quem ama sabe disso. É precisamente na ausência que a proximidade é maior. Bachelard, ausente, eu o abracei agradecido por ele assim me entender tão bem. Como ele observa, parece que há em nós cantos sombrios que toleram apenas uma luz bruxuleante. Um coração sensível gosta de valores frágeis. A vela solitária de Bachelard iluminou meus cantos sombrios, fez-me ver objetos que se escondem quando há mais gente na cena. E ele faz uma pergunta que julgo fundamental e que proponho a você como motivo de meditação. Como se comporta a sua solidão? Minha solidão? Há uma solidão que é minha, diferente das solidões dos outros. A solidão se comporta? Se a minha solidão se comporta, ela não é apenas uma realidade bruta e morta. Ela tem vida. A solidão é fera, a solidão devora. Entre as muitas coisas profundas que Sartre disse, essa é a que mais amo. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Pare, ouça de novo. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Pense, você lamenta essa maldade que a vida está fazendo com você, a solidão? Se Sartre está certo, essa maldade pode ser o lugar onde você vai plantar o seu jardim. Como é que a sua solidão se comporta, hein? Ou, talvez, dando um giro na pergunta, como você se comporta com a sua solidão? O que é que você está fazendo com a solidão? Quando você a lamenta, você está dizendo que gostaria de se livrar dela, que ela é um sofrimento, uma doença, uma inimiga. Aprenda isso. As coisas são os nomes que lhes damos. Se chamo minha solidão de inimiga, ela será minha inimiga. Mas será possível chamá-la de amiga? Drummond acha que sim. Por muito tempo, achei que a ausência é falta. E lastimava, ignorante, a falta. Hoje, não a lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. E sinto-a, branca, tão pegada, aconchegante nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres. Porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Se um veleiro repousasse na palma da minha mão, sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração, a calma de um mar que guarda tamanhos segredos, diversos naufragados e sem tempo. E aí, você tá ouvindo Porto Solidão com Gessé Florentino Santos, o Gessé. Gessé atuou no início da década de 70 como crooner em boates de São Paulo. E ainda nos anos 70 chegou a gravar em inglês com o pseudônimo de Tony Stevens. Mas só chegou ao conhecimento do grande público em 1980, no festival MPB Shell, realizado pela Rede Globo com a música Porto Solidão, de Zeca Baía e Ginko. A música logo se tornou seu maior sucesso e lhe deu, naquele festival, o prêmio de melhor intérprete. Gessé morreu em março de 1993, com 41 anos, num acidente de carro em Ourinhos, quando se dirigia ao Paraná para fazer um show. Você já tentou cantar essa música, hein? Como ao meu coração, meu coração, a calma de um mar que guarda tamanhos segredos, diversos naufragados e sem tempo. Eu vou voltar, Rubem Alves. Nietzsche também tinha solidão como sua companheira. Sozinho, doente, tinha enxaquecas terríveis que duravam 3 dias e o deixavam cego. Ele tirava suas alegrias de longas caminhadas pelas montanhas, da música e de poucos livros que ele amava. Eis aí 3 companheiras maravilhosas. Vejo, frequentemente, pessoas que caminham por razões de saúde. Incapazes de caminhar sozinhas, vão aos pares, aos bandos. E vão falando, falando, sem ver o mundo maravilhoso que as cerca. Falam porque não suportariam caminhar sozinhas. E, por isso mesmo, perdem a maior alegria das caminhadas, que é a alegria de estar em comunhão com a natureza. Elas não veem as árvores, nem as flores, nem as nuvens e nem sentem o vento. Que troca infeliz! Trocam as vozes do silêncio pelo falatório vulgar. Se estivessem a sós com a natureza, em silêncio, sua solidão tornaria possível que elas ouvissem o que a natureza tem a dizer. O estar juntos não quer dizer comunhão. O estar juntos, frequentemente, é uma forma terrível de solidão, um artifício para evitar o contato conosco mesmos. Sartre chegou ao ponto de dizer que o inferno é o outro. Sobre isso, quem sabe, conversaremos outro dia. Mas, voltando a Nietzsche, eis o que ele escreveu sobre a solidão. Ó, solidão, solidão meu lar, tua voz, ela me fala com ternura e felicidade. Não discutimos, não queixamos e muitas vezes caminhamos juntos através de portas abertas. Pois onde quer que estás, ali as coisas são abertas e luminosas. E até mesmo as horas caminham com pés saltitantes. Ali as palavras e os tempos, poemas de todo o ser se abrem diante de mim. Ali todo o ser deseja transformar-se em palavra e toda mudança pede para aprender de mim a falar. A solidão é fera, a solidão devora. E Vinícius de Moraes, hein? Você se lembra do seu poema O Operário em Construção? Vivia o operário em meio a muita gente, trabalhando, falando. E enquanto ele trabalhava e falava, ele nada via, nada compreendia. Mas aconteceu que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção ao constatar assombrado que tudo naquela casa, garrafa, prato, facão, era ele que os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia de que nem sequer suspeitava. O operário, emocionado, olhou sua própria mão, sua rude mão de operário, e olhando bem para ela, teve num segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que, tal sua construção, cresceu também o operário. E o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. Rainer Maria Rilke, um dos poetas mais solitários e densos que conheço, disse o seguinte: as obras de arte são de uma solidão infinita. É na solidão que elas são geradas. Foi na casa vazia, no momento solitário, que o operário viu o mundo pela primeira vez e se transformou em poeta. E me lembro também de Cecília Meirelles, tão lindamente descrita por Drummond. Não me parecia criatura inquestionavelmente real, e por mais que aferisse os traços positivos de sua presença entre nós, marcada por gestos de cortesia e sociabilidade, restava-me a impressão de que ela não estava onde nós havíamos. Distância, exílio e viagem transpareciam no seu sorriso benevolente. Por onde erraria a verdadeira Cecília? Sim, lá estava ela, delicadamente entre os outros, participando de um jogo de relações gregárias que a delicadeza a obrigava a jogar. Mas a verdadeira Cecília estava longe, muito longe, num lugar onde ela estava irremediavelmente sozinha. Já sofri e até chorei sozinha, sem ninguém. Mas de repente apareceu o amor em mim, nasceu. Você está ouvindo Carmen Silva, lembra dela, hein? Carmen Sebastiana de Jesus, que nasceu em Veríssimo, Minas Gerais. de família muito pobre, foi babá e doméstica e cantava em programas de calouros. Acabou encantando Silvio Santos, que deu impulso à sua carreira. Em 1969, ao gravar a música que você está ouvindo, Adeus Solidão, Carmen Silva tornou-se um fenômeno de vendas, permanecendo em primeiro lugar em todas as paradas de sucesso. Tornou-se presença constante nos programas de televisão. Considerada uma das cantoras de maior popularidade do Brasil, conquistou discos de ouro e platina. Mergulhada em uma grave depressão, envolvida com um candomblé e com problemas de drogas na família, Carmen tornou-se evangélica no final dos anos 90 e é hoje uma bem-sucedida cantora gospel. Carmen Silva, no Café Brasil. Retornando ao texto de Rubem Alves. O primeiro filósofo que li, o dinamarquês Søren Kierkegaard, um solitário que me faz companhia até hoje, observou que o início da infelicidade humana se encontra na comparação. Experimentei isso em minha própria carne. Foi quando eu, menino caipira de uma cidadezinha do interior de Minas, me mudei para o Rio de Janeiro, que conhecia a infelicidade. Comparei-me com eles, cariocas, espertos, bem-falantes, ricos, e eu diferente, sotaque ridículo, gaguejando de vergonha, pobre. Entre eles eu não passava de um patinho feio que os outros se compraziam em bicar. Nunca fui convidado a ir à casa de qualquer um deles. Nunca convidei nenhum deles a ir à minha casa. Eu não me atreveria. Conheci então a solidão. A solidão de ser diferente, e sofri muito. E nem sequer me atrevi a compartilhar com meus pais esse meu sofrimento. Seria inútil. Eles não compreenderiam. E mesmo que compreendessem, eles nada podiam fazer. Assim, tive de sofrer a minha solidão duas vezes sozinho. Mas foi nela que se formou aquele que sou hoje. As caminhadas pelo deserto me fizeram forte. Aprendi a cuidar de mim mesmo. E aprendi a buscar as coisas que, para mim, solitário, faziam sentido. Como, por exemplo, a música clássica, a beleza que torna alegre a minha solidão. A sua infelicidade com a solidão não se deriva ela em parte das comparações, hein? Você compara a cena de você, só, na casa vazia, com a cena fantasiada dos outros em celebrações cheias de risos. Essa comparação é destrutiva porque nasce da inveja. Sofra a dor real da solidão porque a solidão dói. Dói uma dor da qual pode nascer a beleza, mas não sofra a dor da comparação. Ela não é verdadeira. Solidão é lava que cobre tudo, amargura em minha boca, sorri seus dentes de chumbo. Solidão, palavra cavada no coração, resignado e mudo no compasso da desilusão. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. E assim, ao som de Bete Carvalho, cantando um clássico do mestre Paulinho da Viola, Dança da Solidão, que o Café Brasil de hoje se despede. Que pena, eu vou deixar você sozinho. Camélia ficou viúva. Com Rodrigo Carraro na técnica, direção artística de Sérgio Sá e produção e apresentação de eu, Luciano Pires. Meu pai sempre me dizia... No programa de hoje, tivemos um time de primeira. Fernando Pessoa, Rubem Alves, Chico Xavier ou Chico Buarque, Alceu Valença, Maria do Socorro, Sandra de Sá, Bete Carvalho com Paulinho da Viola, Carmen Silva, Gessé, Nietzsche, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade. É mole, hein? Onde mais você encontra um time assim, hein? Desilusão. Gostou? Não gostou? Quer ouvir de novo, hein? Quer baixar para o seu computador? Então acesse www.lucianopires.com.br ou deixe uma mensagem no operadora 11-4195-6343. De novo. Operadora 11-4195-6343. E, para terminar, tome lá a frase da escritora estadunidense Annie Shaw. Por mais que amemos nossos entes queridos, acontece às vezes, durante sua ausência, uma inexplicável paz. Você ouviu com o escritor Luciano Pires. Distribuição Podcasting Brasil.